Romário e Bebeto. Romário e Bebeto melhor, cara. Não, Guga, você tá louco. Batistuta e Crespo, porra. Não, ah, cara, não vem trazer time argentino pra cá, cara. Porra, Batistuta! É a mesma coisa que você falar da dupla de pilotos, sei lá, da Toro Rosso. É ótima na Toro Rosso. Não, uma grande dupla era Lino e Paulo Egídio no Grêmio dos anos 80. Não, ó, eu vou falar a que vai barrar todo mundo, porque eles são os melhores, inclusive, até hoje. Jean Cutiano e Rico Salazar. E aí, beleza? Eu sou o Guga. Você tá ouvindo o GugaCast especial de Copa! Com o nosso camisa 7, ponta direita nato, Caio Corraine. Olá, personas! E o nosso volante, zagueiro artilheiro, camisa 5, Rafael Mafra. Vovô Garoto. E aí, pessoal, tudo bem? Vovô Garoto. Sou fã do Idemar, quero deixar claro. É importante que você falou dessa questão do Jean Cutiano e do Rico Salazar, porque quando o Bebeto faz o gol contra os Estados Unidos na Copa de 94, que é um cruzamento do Romário, ele sai olhando pro Romário e a câmera pega bem a cara dele e todo mundo acha que ele falou assim, eu te amo, mas na verdade ele disse Jean Cutiano. Sim. É, dá pra ver assim, a leitura labial, dá pra ver que ele fala direitinho Jean Cutiano. Claramente é Jean Cutiano. Se você não viu isso até hoje, tá perdendo seu tempo. Tem que entrar no YouTube, ver e ver como o Bebeto faz essa homenagem tocante ao maior artilheiro de todos os tempos, Jean Cutiano. A CBF devia ter uma equipe dedicada a criar, a tangibilizar Jean Cutiano e Rico Salazar. Entendeu? Fazer um download deles pro mundo real. A gente nunca mais ia perder Copa nenhuma, cara. Não, porque fazia 10 gols, 20. Mas a gente tá aqui falando de futebol das antigas e Copa do Mundo porque esse é o nosso episódio especial de Copa. É quando todo mundo sabe falar de futebol, é quando todo mundo entende esquema com dois volantes, três volantes, lateral que é ala, não é? Líbero. Todo mundo agora sabe essa porra toda, todo mundo é esperto e a gente também. E a gente vai contar histórias de Copa do Mundo dos nossos ouvintes. Muito bom. Agora, a história das nossas Copas, a minha história de Copa, que são todas maravilhosas, a gente vai contar lá no grupo secreto do GugaCast. Caraca. Sacou a introdução do Jabá inacreditável? Gostei. Maravilhoso. Não é? Eu nem esperava essa, eu tava aqui tranquilão e de repente, na minha cara. No grupo secreto do GugaCast, você já sabe, é onde o conteúdo exclusivo acontece. Tem mini GugaCasts todos os dias úteis. E muitas coisas legais acontecendo. E a gente vai estar lá contando as nossas histórias de Copa. Minha, do Rafael, do Caio. E tem muitas histórias legais de Copa pra gente contar. E a galera conta as histórias deles também, né? Tem essa interação. É, aí todo mundo sai contando as suas histórias. E tem umas histórias incríveis rolando lá. É muito bom. E o que tá rolando agora de mágico, assim, que realmente eu tô entusiasmado, é uma batalha dos nomes do capeta, mas em espanhol. É, pô, até porque tem vários, né? O Canidia, né? O Echeverri. Echeverri. Goicochea. O Maradona. É, o Maradona é o pior deles. Juan Zuniga. Zuniga. Não, falando sério, picpay.me/GugaCast, faz o plano de 15 pratas e vem fazer parte dessa bolha maravilhosa, onde a gente tem mini GugaCast. Eu já falei isso? Tem mini GugaCast todos os dias? Eu não lembro se eu falei. Todos os dias. Úteis. Você pode ganhar um cashback de até 10 reais quando você assina lá pelo PicPay. E o PicPay é o canivete suíço dos meios de pagamento. Você vai se reunir agora com a galera pra Copa. Aí a galera vai pedir aquela pizza depois do jogo. Aí fica tipo uma fila de 10 caras, sabe? Pra passar o cartão. Cada um passa a sua parte no cartão. Com o PicPay não tem isso, cara. Você vai lá, paga um e todo mundo divide a grana pelo próprio PicPay. Caraca, demais. Eu acho que essa é a melhor coisa do PicPay. Seu amigo não fica mais te devendo. Não tem aquela história de, ah, cara, não vou te pagar, não vou fazer um doc de 5 reais. Não, cara, passa na hora no PicPay, entendeu? Nem ele fica chateado assim de, puta, agora tem que pagar pro cara 5 reais. E nem você fica chateado de ter que cobrar o cara 5 reais, entendeu? Você faz na hora, acabou. PicPay. PicPay.me/GugaCast, assina lá. Vem pra bolha, você também. A gente não devia ter uma música da caixa de Copa do Mundo? Faz de novo então, Rafa. Vem pra bolha, você também. Vem! Gol! Pronto. Caio, a Copa é uma época tão alegre que você trouxe um jogo novo pra gente, é isso mesmo? Exatamente. E eu fiz um jogo em que eu demonstro a minha total falta de conhecimento em futebol. Uhum. E para me livrar dessa frustração, eu quero testar o conhecimento de vocês. Mas você mesmo se autoimpôs a penúria de fazer uma nova vinheta? Porque é Copa, né, cara? E na Copa, pô, tem o pessoal pintando a rua. Pô, é um momento muito feliz na nossa vida. E então, essa é uma vinheta que eu acho que eu farei com alegria. Muito bem. Então, por favor, Caio Corraine, nos ilumine. Beleza, vinheta, que não tem ideia do que eu vou fazer. Imita o Silvio Luiz, cara. Só isso. Ah, peraí. Eu posso fazer a narração do Silvio Luiz. Eu sei. E é mais um brasileiro, meu povo, enche o peito de ar e solta o grito da garganta. Foi dele, do troféu Elias Júnior. Foi horrível isso. Maravilhoso. Perfeito. Vai lá, Caio, começa o jogo que eu tô empolgado, cara. Que eu quero ganhar. Negócio é o seguinte. O foco aqui são campeonatos brasileiros da década de 90. Uhum. Afinal de contas, né? Fui brifado de que esse é um momento do futebol que vocês conhecem muito bem. Cara, a seleção de 94 eu sei até a comissão técnica. Essa de agora que vai jogar eu só sei o Neymar. As regras são as seguintes. Assim, eu fiz 3 questionários com 10 perguntas cada. Uhum. E essas perguntas elas vão funcionar em formato de pirâmide, ou seja, a primeira pergunta vai valer 1 ponto. Aí, por exemplo, eu perguntei pro Rafael. Rafael acertou? A pergunta vai pro Guga. Se o Guga acertar, começa a valer 2 pontos, volta pro Rafael. E aí, quem errar, deixa todos esses pontos acumulados pro seu adversário. Caramba, cara, esse jogo vai ser muito emocionante. Então, eu saquei. É tipo um pôquer em que você vai aumentando a aposta quando você sabe a resposta. Meio isso. E esse jogo, ele é tão emocionante que ele não precisa de última rodada valendo 1 milhão de pontos. Caramba, Caio, eu tô muito pilhado, cara. Então vamos lá. Vai lá. Já que você tá tão pilhado, você começa. Tá bom. Beleza. Primeira pergunta, Guga. Vamos lá. Qual time foi campeão do Campeonato Brasileiro de 1995? Botafogo. Certa resposta. Yes! Rafael. E esse foi muito difícil, cara, porque não era pro Botafogo ter ganhado esse campeonato. Calma, segura aí. Tá bom. Rafael, qual o mascote do Botafogo? Um menino mijando. Exatamente. Cara, sério, eu tô muito nervoso já. Guga. Eu não ia saber essa. Ó, essa aqui é mais fácil. Canta um pedaço do hino do Botafogo aí. Botafogo, Botafogo, campeão, desde 1910, foste herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és e há de ser. Não precisa cantar tudo. Tá bom. Tá bom, tá bom. Rafael, qual o nome do estádio do Botafogo? Tricky question essa, hein? General Severiano Ribeiro. Errou! Yes! Cara, esse é mega tricky question. Posso acertar? Calma, ó. Eu acabei de inventar uma regra nova aqui. O Rafael tá fora. Então eu ganhei o quê? Eu ganhei 4 pontos, é isso? Não. Você ganhou 3, porque foram 3 respostas certas nessa rodada. Ok. Mas eu acabei de inventar a porra de uma regra nova aqui, porque eu sou o Silvio Santos, né, novo. E se você quiser continuar respondendo, você vai acumulando mais pontos. E as perguntas são feitas só pra você, afinal de contas o Rafael está fora. E você pode escolher a hora que você quer parar, beleza? Eu posso ouvir a pergunta e decidir se eu respondo ou não? Ou tenho que decidir antes? Pode. Tá. Eu vou dar essa brecha. E se ele errar a pergunta, perde todos os pontos ou eles passam pra mim? Se errar, os pontos vão pro Rafael. Não. Cara, agora eu entendo porque esse game show o cara tá sempre em pé, porque é horrível gravar isso sentado. Então, ó, a última pergunta que o Rafael errou foi: qual o nome do estádio do Botafogo? Cara, eu não sei, eu quero parar. Eu posso parar e responder sem valer? Pode. Tá, então eu parei e fiquei com os meus 3 pontos, ok? Ok. Porque essa é muito tricky question. O estádio oficial do Botafogo, primeiro, é o General Severiano, certo? Mas, depois de um tempo, durante todos os anos 90, o Botafogo mandou os jogos dele em Niterói, no estádio Caio Martins. É verdade. Mas hoje ele joga no Engenhão. Então, o estádio oficial é o estádio Nilton Santos, que é o Engenhão. Ah, tá vendo? Mas eu acertei os três estádios. Eu expliquei toda a história. Sim, ok. O estádio do Clube do Botafogo General Severiano, nos anos 90, que é a época que a gente tá falando aqui, quando ele foi campeão, Caio Martins. Mas ele provavelmente jogou no Maracanã essa final, mas atualmente é o Engenhão. Só pra não jogar todo o meu esforço fora, porque vocês pararam na pergunta 4, eu fiz 10. Agora, não valendo porra nenhuma. Tá. Me falem três jogadores desse Botafogo campeão de 95. Puta, de 95? Maurício? Tinha o Maurício ainda? Não. Túlio? Túlio. Túlio foi artilheiro. Donizete. Donizete era 95? Donizete. Donizete Pantera. Donizete Pantera. E o Gonçalves. Gonçalves era zagueiro. Gonçalves, tá aqui. Tá na lista. Muito bem, vocês conseguiram, ó. E o goleiro? O goleiro era o Ricardo Cruz ainda? Não, era o Wagner. Ah. Nossa, o time não teria sido campeão se fosse o Ricardo Cruz. É verdade. A outra pergunta, contra quem o Botafogo disputou a final do campeonato? Santos. Contra o Santos. Santos, perfeito. Quem que era o técnico? Putz. Paulo Autuori. Paulo Autuori. Pô, Rafael, parabéns. Aí! Parabéns. Qual era o patrocinador do Botafogo em 95? 7-Up. 7-Up. Caralho, o Rafael perdeu de... Porra, que eu tô com pena agora. Ele já respondeu essa aqui, quem foi o artilheiro do campeonato? Foi o Túlio, com 23 gols. Não foi o Giovani? Não, foi o Túlio. O Giovani foi o craque do campeonato. Ah. E essa aqui, cara, essa aqui, quais os dois times rebaixados para a Série B nesse campeonato brasileiro? Putz! Fluminense era bem nessa época, não foi? Não. Ah, então não sei. Paysandu e União São João. União São João. Saudoso, caraca. União São João de Araras. Que revelou Roberto Carlos para o mundo. Ganhei na regra em cima do Rafael. Porque o Rafael é melhor nesse jogo. Eu já vou admitir desde já. Então se eu ganhar, vai ser zebra. É, vai ser o futebol de resultados. Vamos lá. É, cara, eu tô muito nervoso. Rafael, qual time foi campeão do Campeonato Brasileiro de 1991? 1991 foi... Peraí. 91, acho que foi o São Paulo. Certa resposta. Aê. Guga, qual o nome do estádio do São Paulo? Cícero Pompeu de Toledo. Certa resposta. Rafael, qual é o mascote do São Paulo? É São Pedro. Errou! Você tá maluco, cara? É o São Paulo! Ah, é São Paulo. Ah, eu sabia que era um santo. Que burro. Meu Deus do céu, Rafael. Então eu ganhei 2 pontos? Não, agora eu posso saber a próxima pergunta, não é? É, essa é a pergunta. Tá, ok, São Paulo. São Paulo, ok, tá certa. Então eu tô com 3 pontos. 3 pontos. Yes. Vamos lá, próxima aqui. Qual era o técnico do São Paulo que foi campeão em 91? Tele Santana. Tele Santana, certo. Yes. Guga, canta um pedaço do hino aí. Caramba, me deu um branco e... Peraí, me dá um minuto. Eu sei. Eu fiquei muito nervoso, cara. Eu sei. Ó, tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. Perfeito. 5 pontos. Yes. Vou ganhar, cara. Vou ganhar. Guga, me fala 3 jogadores desse São Paulo campeão de 91. Difícil, hein, de não confundir, porque o São Paulo foi muito bom durante muito tempo e passaram muitos jogadores. Cara, tô muito nervoso. Mas peraí, eu tenho que falar 3 jogadores. Quantas chances eu tenho? Você que tá atrás, Rafa. Quantas chances ele tem? 5. 5, ok. Tenho 5 chances pra acertar 3. Isso. Tá. Zete. Ok. Boa. Seguro. Seguro. É, bem seguro mesmo. Toninho Cerezo. Nope. Ah, droga. Toninho Cerezo foi depois, né? Ele entrou só em 93. Raí. Certo. Raí. Palinha. Errado. Ah, meu Deus. Ah, surpreendente. Não tinha o Palinha? Não tinha o Palinha. Caramba, cara. Que difícil. 91. Eu tô muito nervoso, cara. E eu não posso errar esse agora, senão todos os pontos... Quantos pontos eu tô agora? Eu tô com 5. Tinha 3 a primeira, mais 5 dessa. Se eu acertar agora, 6, não é isso? Se você errar agora, vai 5 pontos pro Rafael. E se eu acertar, eu fico com 6 pontos. 6. Você sabe, Rafael? Cara, eu sei vários... Mas não tem como ter certeza, né? Mas é difícil, né, de confundir os dois campeonatos de São Paulo. Eu tô tentando pensar em algum que seja muito seguro, sabe? Ah, eu sei qual é o mais seguro. O Palinha eu achei que tava muito garantido. Toninho Cerezo também. Tá passando o tempo! Cara, eu tô muito nervoso, cara. Ok. Imagina a Carla Pérez batendo no relógio, batendo na cabeça. Batendo no relógio, batendo na cabeça. Ok, lá vai. Tudo ou nada. Miller. Não. Certa resposta. Acertei! Yes! Yes! Yes! Continuando. Guga, contra quem o São Paulo disputou a final do campeonato? Eu não sei, eu quero parar. Ok, você ganha mais 6 pontos. 9 pontos. 9-0. Eu queria voltar nos jogadores lá. Tinha o Dinho? Não na minha lista. Pintado? Também não. Ronaldão? Ronaldão, sim. Adilson? Não na minha lista. Vitor, lateral direito. Cafu? Cafu tinha. Vocês não falaram Leonardo. Leonardo tava lá também. Ricardo Rocha, cara. O Gilmar tava lá. Gilmar, goleiro. Não na minha lista. Quem? O goleiro Gilmar, ele jogou no São Paulo, né? Ah, não, ele já tinha ido pro Flamengo nessa época, em troca do Leonardo. Cara, não foi fácil isso. Rafa, você sabe contra quem o São Paulo disputou a final? Foi contra o Vasco? Não. Não sei. Bragantino. Foi o ano do Bragantino. Bragantino de Vanderlei Luxemburgo e Mauro Silva. É. Ó, e qual que era o patrocinador do São Paulo em 91? Em 91, IBF. Não. TAM? Não. Data Control? Não é IBF, é IBM, não é? Não, era IBF, Indústria Brasileira de Formulários. Não era IBF? Não, era Coca-Cola. Não, acho que tá errado isso aí, hein? Ah, às vezes foi naquele ano que todo mundo era Coca-Cola. Não, em 91 já não era mais. Não, eu vi as fotos do time, era Coca-Cola. Tá bom. E essa vocês nunca vão saber. Mas quem foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 91? Essa eu só quero ler porque é muito bom. Quem foi? Paulinho McLaren. No Santos. É verdade. Do Santos, com 15 gols. E os dois times rebaixados para a Série B foram Grêmio e Vitória. Caralho, foi nesse ano que o Grêmio desceu. Rafael, supera essa, cara. Última rodada. Guga, você começa. Tá bom. Qual time foi campeão do Campeonato Brasileiro de 1997? Vasco. Certa resposta. Você tá jogando na minha casa agora. Ixi. 97. Caraca. Agora fica tranquilo e erra de vacilo. É. Vamos lá. Rafael, canta um pedaço do hino do Vasco aí. Cruel, esse jogo tá cruel no Rafael, hein? É, vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Perfeito, ok, passou. Uhum. Guga, qual é o mascote do Vasco? Cara, eu nunca fui bom de mascote. Eu achei que essa era uma das mais fáceis, por isso que eu coloquei a pergunta lá no começo. Não, eu sou ruim pra caramba de mascote. É um mosqueteiro? Errou! Qual que é? Eu não sei. Você sabe, Rafael? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é um português. Certa resposta. Aí. Era meio óbvio, né? O Vasco, na verdade, ele tem 3 mascotes. Então, tem vários mascotes. O que eles estão utilizando atualmente pra fazer boneco, essas porra toda, é um almirante, né? Por causa do Vasco da Gama, não sei o que tem. Mas também tem esse português barrigudo e tem um bacalhau. Eu tenho uma lata de cerveja do Vasco campeão desde 97. Ela tá fechada até hoje lá na casa do meu pai. Nossa, deve estar maravilhosa. Uhum. Rafael, ó, você tem que... Caraca, pra você ganhar esse jogo, você tem que acertar todas essas respostas. Caralho, é impossível. Mas vamos lá. Vamos tentar. Próxima pergunta, qual o nome do estádio do Vasco? Estádio do Vasco... Agora eu fiquei nervoso também. Estádio do Vasco, é óbvio, o Flamengo manda várias partidas lá... Flamengo manda partida no estádio do Vasco? Desde quando? Já mandou. Também. Sério? São Januário. Certa resposta. Meu tempo não tinha isso, não. É. Rafa, me fala 3 jogadores desse Vasco campeão de 97. Porra, fácil. Edmundo. Juninho Pernambucano. Crack. Juninho Pernambucano. E Mauro Galvão. Mauro Galvão, caraca, sem titubear. Crack também, em forma... Espinha dorsal do time, né? É, tinha que ter ido pra Copa. Tava totalmente em forma. Não foi só por preconceito da idade. Rafa, contra quem o Vasco disputou a final do Campeonato Brasileiro de 97? Putz, contra quem que foi? Quantos pontos ele tá? Agora ele tá com 5. Tá 9-5. Bom, eu tenho que ir pro tudo ou nada, né? Eu tenho que chutar. Uhum. Então, eu vou dizer que foi o Palmeiras. Certo! Ei! Ai, meu Deus do céu, agora eu tô ficando nervoso. Rafael, qual era o técnico do Vasco que foi campeão em 97? Pô, também não tenho certeza. Você sabe. Mas ele é o técnico do Vasco sempre, né? Sempre que o Vasco ganha. É o Antônio Lopes. Certo! Ai, meu Deus do céu! Em quanto tá? 9-7. Quantas perguntas faltam? 3. Rafael, quem foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 97? Bom, só posso chutar também. Nesse ano não é uma resposta ainda. Se a final foi contra o Palmeiras, o Evair devia estar muito bem, mas eu acho que esse foi o ano mirabilis do Edmundo. Então, foi o Edmundo. Certo! Meu Deus, cara. Ai, meu Deus do céu! Esse ano foi o ano que o Edmundo tinha que ter ganhado o melhor jogador do mundo. Se ele jogasse na Europa, ele teria ganhado. É, ele foi jogar na Europa e não fez nada, né? Jogou na Fiorentina, não fez absolutamente nada. Mas se a Europa considerasse o Campeonato Brasileiro pra selecionar o melhor jogador do mundo, ele teria ganhado. Sim. É. E o Edmundo foi o artilheiro com 29 gols, cara. Sim, foi um recorde na época. Coisa demais. Ai, meu Deus do céu. 9-8. Rafael, qual era o patrocinador do Vasco em 97? Puta que pariu. Caralho, como que eu vou saber essa merda? Eu tenho a camiseta do Vasco campeão de 97, até hoje. Então você sabe quem é. Eu sei. Bom, mas eu tenho duas opções. Ou eu paro e perco honrosamente por 9-8, ou eu arrisco e perco vergonhosamente por 17-0. É isso. Assim, na cabeça de todo mundo que tá ouvindo esse programa nesse momento, tá 9-8, né? Então relaxa. Então eu vou chutar. Eu vou chutar a Coca-Cola. Não, tá maluco, cara. Em 97. Errou. Sei lá, cara. Guga campeão! Yes. Yes. Esse ano é o ano que o Vasco não tinha patrocínio na camisa. Essa foi uma tricky question. Assim, eu ia aceitar se ele falasse data control, porque no Campeonato Carioca, no Rio-São Paulo, todo o começo do ano foi a data control. Não, mas esse ano o Vasco jogou sem patrocínio, porque o Vasco era o Barcelona da América do Sul, mas tinha o patrocínio da Capa, que era o fornecedor do uniforme. De material esportivo. Exatamente, eu ia aceitar tanto data control, quanto Capa, quanto não tinha patrocinador. Então, peraí, então eu fiz 17 pontos, é isso? Na sua isso. Cara, na sua cara, Rafael. Na sua cara! Quais eram as outras perguntas? Só sobrou a última, que é me fala dois dos quatro times rebaixados para a Série B no ano de 97. Putz, esse ano teve o Fluminense. Uhum. Vitória, né? Não. Bahia? Bahia. Foi Bahia, Fluminense, Criciúma e União São João de novo. De novo? Não sabia que ele tinha subido outra vez. É, nem eu. Não sabia disso, não. Coitados. Toma essa na sua cara, Rafael. Putz, que pariu. Que derrota. É isso aí, galera. Eu não vou gravar hoje, não. Eu tô um pouco chateado. Falou, um beijo pra vocês. Guga, nesse momento, erga a taça Elia Júnior com todo o seu esplendor e brilhosidade. Eu tô erguendo essa taça que era do Rafael desde o começo e ele teve a chance de tomar de volta e ela é só minha. É justo, né, cara? O cara que fala que São Pedro é o mascote do São Paulo merece. Merece perder. Cara, e se não tivesse essa pergunta de mascote no começo, eu teria arrebentado nessa fase aí também, porque eu sabia todas as respostas. 97, cara, eu vi todos os jogos nessa época. É, né, nesse caso foi um pouco injusto, porque o Guga, de certa forma, torce pro Vasco e eu torço pro Flamengo. E se tivesse escolhido 92, seria o contrário. É. Eu não sabia que o Guga torcia pro Vasco. É, nessa época eu torcia pro Vasco. É, então é justo, porque ele foi discreto esse tempo todo. Rafael, depois dessa aula que eu te dei aqui de futebol dos anos 90, eu só posso te convidar pra vir assistir minha aula de como fazer o seu canal do YouTube um negócio lá na Alura. Caraca, esse cego, hein? Meu Deus! Além de ensinar tudo sobre futebol dos anos 90, lá eu ensino sobre como você transformar o seu canal e um verdadeiro negócio. E não só isso, quando você compra o curso da Alura, você tem acesso a todos os cursos da Alura. Todos os cursos. Tipo um Netflix. Tipo um Netflix, exatamente. E lá tem curso, então, tem os básicos, social media, Facebook, AdWords, tem os mais complexos, conteúdo, blog corporativo, SEO, branding. Na Alura, que é quem sabe fazer marketing de conteúdo, você vai aprender com quem faz e faz direito. E na minha mão é mais barato, alura.com.br/promoção/gugacast. Vai lá que você ganha 10% de desconto e me dá uma nota 10 lá no meu curso, beleza? Beleza. Eu sou o Edmundo, de 97, dos cursos da Alura. Toca o hino do Vasco aí, só um pouquinho. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Eu não tô na menor condição de ler um e-mail agora depois desse troféu ali, a Júlia, cara, que eu ganhei. Eu começo. Vai lá, Caio. Ó, antes de começar, rapidinho, lembrando vocês que nós precisamos de história de... sobre dinheiro ou perrengues com dinheiro, coisas que vocês se vieram com a falta de dinheiro, coisas que aconteceram, histórias envolvendo dinheiro. Perrengue é uma palavra incrível, né? Perrengue é uma palavra maravilhosa. O maravilhoso programa de sexo está vindo. Uhum. Então comecem a jogar putaria aqui primeiro. Uhum. E também nós estamos planejando um programa sobre festas. Festas num geral. Então mandem histórias de festas. Qualquer festa que seja, para cartas@gugacast.com e coloque o tema, né, da história no subject, né, história sobre dinheiro, sexo, né, festas e tal, que te dá muito mais chance de ser lido. E também diz pra gente se é pra ler ou não o seu nome. Muita gente tá aprendendo isso, tá mandando certinho, tá dando orgulho de ver. Vamos então pra primeira história aqui. Olá, Guga, Rafael e convidado. Por favor, não fale o meu nome. Gosto muito dos nomes alternativos que vocês escolhem. A gente tem que usar o nome de jogador da Copa, né? Tem que ser isso. Pode ser. Então, como ela é uma mulher que escreveu pra gente, a gente tem que usar nomes da seleção da Itália, porque tem os nomes de mulher nos jogadores italianos. A Andrea, então, porque Andrea Pirlo. Andrea Pirlo. Ok. Meu nome é Andrea Pirlo e essa é a minha história, que aconteceu na Copa do Mundo. Em 1994, eu tinha 7 anos. E morava na minha terra natal, Várzea Grande, Mato Grosso, cidade localizada na região metropolitana de Cuiabá. Nessa época, minha mãe alugou a nossa casa e fomos eu, minha mãe e meu irmão. Putz, a gente vai dar nome pra todo mundo, tem muito nome. Mãe do Pirlo, irmão do Pirlo. Exato. Eu, minha mãe do Pirlo e meu irmão do Pirlo, morar com a minha avó, a avó do Pirlo. Não. A gente pode chamar ela de Nona Pirlo? Nona Pirlo, ok, sem problema. Mas não deu certo e tivemos que mudar novamente. Como a minha mãe do Pirlo, não poderia pegar a casa de volta porque já tinha moradores lá, ela decidiu esperar o contrato com a imobiliária terminar e fomos morar em uma pequena casa no mesmo terreno em que ficava a casa do meu tio do Pirlo, e minha tia do Pirlo. A gente pode chamar de Zio Pirlo e Zia Pirlo? Não, tá. Porque aí fica muito difícil. Nessa casa também moravam as minhas duas primas, prima 1 do Pirlo, prima 2 do Pirlo. E a avó delas, a avó das primas do Pirlo, caralho. Mas ela mandou de sacanagem também, né? Não, tá muito sacanagem, cara. Esse monte de nome pra gente trocar é tudo Pirlo. É tudo Pirlo, vamos lá. Ela era uma mulher católica fervorosa, vocês entenderão depois. Isso, a avó das primas Pirlo. A tia-avó Pirlo. É, ok. Tia-avó Pirlo. Ok, beleza. Tá virando quase um trava-língua, tipo, a tia... Pirlo. É, não, é a avó das primas do Pirlo. É, tá parecendo aquela música do Cidade Negra que fala sobre toda a família do Nelson Ned. O quê? Tem uma música do Cidade Negra que é sobre a família do Nelson Ned, que é aquela... Amor igual... Ah, sabe qual é? E aí tem uma parte que chega e fala assim... O pai do Nelson Ned, a mãe do Nelson Ned e o Nelson Ned. Não é amor que não se mede. O pai do Nelson Ned. Avô do Nelson Ned. Ai, caralho. Como morávamos no mesmo terreno, costumávamos fazer algumas refeições juntos no final de semana. E não foi diferente no período da Copa. Na casa tinha uma cozinha, só que ninguém usava. E tinha outra cozinha na área externa, que era onde todas as refeições eram preparadas. Tinha uma mesa bem grande, para umas 10 pessoas, e a cozinha era aberta, sem paredes de divisão, com um pátio de cimento do quintal. Lembro que na final da Copa foi como um feriado. Acho que porque foi um domingo, né? Sem ninguém nas ruas. Meu tio do Pirlo, não gosta de ser incomodado enquanto assiste jogos de futebol. E assistia ao jogo na sala, do lado de dentro da casa. Cara, eu também sou assim. Uma coisa que me incomoda em jogo da Copa é porque a galera quer fazer festa, né? Tipo, ninguém realmente quer assistir aquela merda. E eu gosto de ver o jogo. Eu quero ver o jogo, assim. Eu quero ver, tipo, quem tá tocando na bola, sabe? E eu sou a pior companhia pra ver o jogo da Copa por causa disso. É, no meu caso, seria a melhor companhia porque eu gosto mesmo de ver o jogo também. Eu gosto de ver o jogo do Brasil, mas quando é assim, tipo, Coreia e, sei lá, Iraque, eu acho a mesma coisa também. Eu fico naquele meio termo, porque quando eu vejo com os meus amigos, a gente geralmente fica tirando um sarro, dando uma brincada e tal, prestando atenção no jogo, mas não é, tipo, prestando atenção sério. Não, você pode falar, até porque a gente fica na torcida e fica, ah, meu Deus, a gente faz, beleza, mas eu quero ver o jogo. Não quero gente passando na frente da TV, sabe? Isso não dá. Ah, não, é, sim, sim, é, não, não, isso não rola mesmo. Continuando a história aqui. A minha mãe, mãe do Pilo, a minha tia, tia do Pilo, e a dona... E a tia das primas do Pilo, a tia avó do Pilo, resolveram fazer pastel na cozinha. E nós ficamos pra lá e pra cá pela casa, sem nos importarmos muito com o jogo que estava acontecendo. Fazer pastel pra ela significava fazer a massa e o recheio, né? O que é correto, ok? Uhum. A minha mãe, mãe do Pilo, tinha uma máquina daquelas para preparar pastel, que tem uma manivela e você fica girando enquanto passa a massa entre dois cilindros, até que ela fique fina o suficiente para depois colocar o recheio e fritar. Que demais. Maravilhoso. No momento dos pênaltis, a minha mãe, mãe do Pilo, e minha tia, tia do Pilo, continuavam preparando os pastéis. Não, peraí, que copa é essa? De 94. Ah, putz, caramba. Eu tô aqui achando que a Itália vai ser campeã. Não. E a tia das primas do Pilo, a tia avó do Pilo, decidiu ir ver o jogo na sala junto com o meu tio, tio do Pilo. Por algum motivo... Tudo isso tá rolando porque o Pilo não tava jogando nessa copa. Exato. Ainda não. Por algum motivo que desconheço, ela não ficou satisfeita só em assistir. Deu um grito de dentro da casa. Crianças, vem aqui! Quando nós chegamos na sala, onde estava a TV, já estava na parte de selecionar quais jogadores bateriam os pênaltis. Foi aí que entendemos por que ela nos chamou. Ela mandou que ficássemos de joelhos rezando para ajudar os jogadores brasileiros a acertar os pênaltis. Contra a Itália, ok, beleza. Você acha que vai funcionar? Exatamente. A avó do Pirlo tá complicada aí. Como crianças de 6, 7 e 8 anos, nós não estávamos entendendo muito bem como ajudaríamos a ganhar a Copa fazendo aquilo. Nós simplesmente obedecemos e ficamos de joelhos, uma ao lado da outra em frente à TV, com as mãos entrelaçadas em posição de oração na cobrança do Brasil e também na da Itália. O resultado disso foi que a Itália também fez um gol. E ela brigou com a gente, porque era pra ajoelhar somente quando o Brasil fosse chutar. Depois de tudo combinado, com as regras claras, dali em diante ficávamos de joelhos rezando quando o jogador de amarelo tinha que chutar a bola e sentávamos no chão quando era a Itália. E como todo mundo sabe, o Brasil ganhou graças à nossa intervenção divina, ao menos... Ela pensou que o que fizemos influenciou no resultado. Na verdade, eu acho que deu errado, porque o Brasil ganhou mesmo quando foi o italiano chutando. Uhum. Então foi o contrário, foi porque ela não estava rezando pro italiano, entendeu? Exatamente. No momento em que a Itália perdeu o pênalti, nós saímos gritando e correndo para o lado de fora de casa, super felizes como se nós tivéssemos ajudado mesmo a ganhar aquela Copa. E na nossa comemoração da Copa de 94, teve pastel de carne com Simba Guaraná e frise framboesa para celebrar o dia em que nossa oração operou como intervenção divina e fez o Brasil ganhar uma Copa do Mundo. Muito bom. Muito boa, muito boa. Simba Guaraná, que coisa maravilhosa. É, eu nunca tomei frise framboesa, deve ser ótimo. Pô, igual todos esses refrigerantes que tem um sabor que nenhuma marca popular faz, né? É. Toda cidade tem Guaraná, que todo mundo fala que ah, o Guaraná aqui é incrível, não sei o que, e na verdade ele tem gosto de Guaraná, tá aí. Que era muito bom, ok? Ok. Lá em Mococa era o Guaraná Picolino. Posso ler o próximo? Manda bala. Olá, amigos do GugaCast. Olá. Meu nome é Guido, e se eu nunca quis mudar um nome desse, não vai ser agora que eu vou querer. Podem manter sem problemas. Ah, agora eu lembrei de um e-mail que um amigo meu tinha, que era Power Guido. Lógico, clássico. Cara, eu e o Rafael, a gente estudou durante um certo momento da nossa vida numa escola de padre. E o dono da escola, o diretor da escola, o cara que mandava na escola, era o padre Guido. Era o nome dele. E aí, teve uma semana que teve a gincana da escola, sabe? Todo mundo faz equipe e tal, ia ter os jogos um contra o outro, coisa assim. E a gente nomeou a equipe da nossa turma de Power Guido. E falou que era uma homenagem ao Padre Guido. E colou assim durante algumas horas. A gente falou assim, ó, vamos chamar de Power Guido, uma homenagem ao Padre Guido. Aí quando a, sei lá, a coordenadora lá viu, falou, ah, beleza, ok e tal. Ela não sacou a piada, entendeu? Uhum. Aí passou um tempo, ela voltou e falou, ó, vocês quase me pegaram, tá dando. Ainda bem que ela levou na esportiva. E aí virou um nome desse qualquer de equipe de gincana de escola, sabe? Equipe irada. Equipe irada é um clássico, né? É. Continuando. Boa, Guido. Pois bem, o ano era 2002

Olá, Guga, Caio, Rafael e possível convidado. Meu nome é Rafael e não precisa mudar nenhum nome da história, não. Estamos em 2018 e em pouco tempo vamos entrar em uma das maiores festas do mundo. Mas minha história se passa no ano de 2006, durante a Copa da Alemanha. Eu era um jovem menino com os meus 8 anos e me animava com a chegada da Copa e o famoso quadrado mágico brasileiro na competição. Porra, vocês lembram? Nossa. Foda, caraca, né, cara? Caraca, velho. Era Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Ronaldo e Adriano. O Adriano no auge, né? Já tá errado aí, porque, né, o Ronaldo já não era o Ronaldo e podia ter colocado o Robinho. Não, cara, mas o time tinha jogado bem demais na Copa das Confederações. Tinha mesmo. Tinha. E ainda tinha o Juninho Pernambucano na reserva, que deixaria o time muito mais equilibrado. Que era um absurdo, é. Mas é que o time não tinha comando nenhum, né? Era tipo, não, entra aí e joga uma pelada aí que vocês são craque. É, o Parreira deslumbrou, né? Falou, ah, vou ser campeão de novo. É. Naquele ano, assim como em todos os anos de Copa, foram lançado o álbum de figurinhas da Copa do Mundo. Em uma manhã de sábado, enquanto assisti a extinta TV Globinho, olho para a janela e vejo meu primo Thiago, 5 anos mais velho que eu e que morava na casa de baixo, erguendo a mão, e como um bolo de notas de dólar que os rappers americanos seguram, meu primo erguia um bolo tão grande quanto de figurinhas. Abri a porta de casa e começamos a ver as figurinhas. Deveria ter facilmente mais de 100 figurinhas, incluindo brilhantes. Falei pro meu primo, você sabia que a número 1 é a taça? Sabia sim, disse ele ergando uma figurinha. Eu tenho ela aqui. Uou. A quantidade de figurinhas era incrível, e o ânimo que ficamos era algo incrível. Mas ainda havia um problema. Tínhamos mais de 100 figurinhas, algumas brilhantes e de jogadores icônicos, mas ainda faltava o mais importante, o álbum. Detalhe, né? É. O álbum é o mais fácil. É, costuma, às vezes é de graça, né? Você compra as figurinhas, vem o álbum. É, então, o cara dá o álbum pra você comprar a figurinha igual maluco. Meu primo disse que eu deveria pedir para o meu pai. E se tinha algo que eu não gostava de fazer quando era criança, era comer cenoura e pedir coisas ao meu pai. O pai dele é o Pernalonga, é isso? Meu pai é um nordestino que vive há tanto tempo no Rio que já é um carioca. Um ótimo pai e, sem dúvida nenhuma, o meu melhor amigo. Mas quando se trata de dinheiro, ela é um verdadeiro pão duro. Pedir qualquer coisa para o meu pai era sempre um desafio para mim. Às vezes eu estava morrendo de sede na rua e preferia ficar com a boca seca do que pedir uma água que custava R$1 apenas a garrafa. Caraca. Pesado. Ele é aquele pai, né, que ele chega e fala assim, pai, me dá R$20. Aí ele fala, R$10? Para que você quer R$5? Decidi que era necessário fazer isso. Tomei coragem e quando ele chegou em casa, falei pro meu primo. Eu peço, mas você tem que vir comigo. E ele, como não tinha muito a perder, respondeu ok. Pedi pra ele com a maior vergonha do mundo. E por maior que fosse a minha surpresa, ele abriu um sorriso de orelha a orelha e falou, tudo bem, vamos buscar um álbum. Aí, time! Era lá pras 15 horas e fomos até uma banca. Compramos o álbum, o que custou apenas R$4 e mais 10 pacotes de figurinhas, que eram maravilhosos, 60 centavos, comparados aos R$2 do pacote atual. Nossa! Éramos felizes e não sabíamos. Conforme abrimos, conseguimos algumas figurinhas icônicas. Adriano, Ribéry, Del Piero, Totti e, por fim, Zidane. A surpresa de conseguir o Franco Argelino era tão grande que eu, um jovem menino que não conhecia muito de futebol, acabei junto do meu primo gritando de felicidade. E para melhorar, tínhamos tirado o jogador favorito do meu pai, o que o fez ficar mais feliz. A foto do Zidane é ele mostrando a cabeça, assim, sabe? Mostrando... É a cabeça do Zidane, né? A foto mais importante da Copa. É, e aí na camiseta do Materazzi tem um alvo. Passamos a tarde colando figurinhas no álbum, e quando já era por volta das 18, fomos para uma quadra ver meu pai jogar bola. Ao lado tinha um parquinho no qual eu ficava brincando no balanço, ou conversando com outras crianças e comendo doces. Foi quando vi um garoto com um bolo tão grande, mas tão grande de figurinhas, que ele carregava essas em uma lata de alumínio de algum bolo ou biscoito da Balduco. Caraca. Caramba. Perguntei se ele trocava e ele disse que sim. Perguntei seu nome e ele disse, é Davi, mas pode me chamar de Sardinha. Ok. Sardinha. Tentei trocar, mas não possuía mais que 4 figurinhas repetidas, e ele já tinha todas. Porém, ele disse, eu também vendo ela. Chamei meu pai e, por incrível que pareça, ele comprou mais figurinhas, e até ficou zoando o menino peixe e seu boné com o escudo do Vasco. Olha o Vasco, pra me lembrar da minha derrota. Voltamos pra casa e meu primo estava lá. Ele havia ficado de castigo por conta das notas na escola, e ao mostrarmos pra ele as novas figurinhas, logo fomos colar. em pouquíssimo tempo já tínhamos mais de 200 figurinhas no álbum. Eu achei que o menino ia roubar as figurinhas dele, eu fiquei mó tenso aqui, não é? Ia ganhar no bafo, sabe? Sei lá, eu achei que ele ia perder a figurinha do Zidane, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. É. Essa Copa foi uma em que o Brasil tinha um dos melhores times já escalados na história, mas infelizmente não rendeu tudo que podia render. Não tinha técnico, né? Técnico lamentável, né? É. O ruim é que a sorte que o Brasil teve em 94 comprometeu o time de 2006, né? É. Ainda assim, o álbum era algo que eu gostava demais, e ver meu pai dividir um hobby comigo era algo muito bom, ainda mais com meu primo. O tempo passou e um dia me perguntei, o que houve com o álbum? Já havia passado mais de um mês pós-Copa, a Itália tinha seu quarto título, Zidane já tinha dado sua cabeçada histórica e o álbum havia sumido. Perguntei ao meu primo e ele respondeu que não sabia, o que me abriu uma série de perguntas. Como ele havia conseguido tantas figurinhas em tão pouco tempo e do nada? Fiquei procurando o álbum por dias, e então um dia, para minha surpresa, minha e da minha mãe, a campainha tocou. Um rapaz de nome Anderson estava procurando Thiago. Segundo ele, ele havia vendido um celular para o meu primo em troca de um álbum completo e mais R$150. E ele ainda não tinha pago. Caraca! Naquele momento, tudo fez sentido, e foi como se eu ouvisse mil vezes repetido na minha cabeça o José Wilker falar. Filha da puta. É assim que ele fala. Minha mãe apertou meu primo quando ele chegou da escola e ele contou tudo. As figurinhas ele obteve comprando pacotes e mais pacotes, e todos eles com dinheiro especial, o do cofre da minha avó Rosa, que era a reserva dela. Putz, caramba. Caraca. Meu primo mostrou o celular, um Sony Ericsson branco e laranja com tela colorida super simples, mas que já contava com os grandes sucessos em MP3 do ano. É, ele trocou um álbum completo por um celular preenchido já. É. Minha mãe fez meu primo devolver o celular. E o álbum, bom, esse acabou ficando perdido. Tentei fazer com que ele recuperasse relatando para minha mãe, mas a coroa não se importava nem um tico com isso. Por fim, o que me restou foi uma tristeza muito grande e uma perda absurda de dinheiro. Meu pai ficou muito chateado quando eu contei sobre o álbum, o que fez com que a pão-durice dele aumentasse apenas mais e mais. Pô, mas o álbum completo é sacanagem mesmo. É. Esse ano, mais uma vez, a Copa vem e com ela os álbuns. E assim que coloquei na mão o desse ano, uma explosão de memórias e nostalgia me veio. Todas aquelas sensações boas daquele fatídico sábado e no finalzinho, um filho da puta, a lá Zé Wilker, pra lembrar que nem tudo são gols. Maravilhoso. Sabe que aqui nos Estados Unidos tem a febre do álbum igual. Sério? Ah, é? É, mesmo o futebol não sendo um esporte mais popular, igual no Brasil, e mesmo os Estados Unidos não estando na Copa. Caraca! Vende no Walgreens as figurinhas, porque aqui não tem banca de revista, né? E eu já vi as pessoas se reunindo, assim, em grupos pra fazer troca e tal. E vende uns pacotões, eu não sei se existe isso aí também. Na minha época não tinha não, mas assim, vem um pacote assim com tipo 100 figurinhas, 200, vem um bolão assim. Não, não. Tem não. Pois é. Isso aí só na lata do sardinha. Exatamente. Vai lá, Caio. Próxima história aqui. Olá, Guga, Rafael, Caio, possível convidado. Tudo bem? Me chamo. Precisamos mudar os nomes. O Rafael falou aqui que a gente tem que dar um nome de um brasileiro e uma brasileira, um alemão e uma alemã. Certo? Certo. Então a gente vai chamar o casal brasileiro de... Vamos pegar um que seja um sobrenome, tipo Gonçalves. Gonçalves, ok. Ok. E o nome do cara, então, Donizete. Ok. Donizete. Donizete Gonçalves. E os alemães vão ser Matheus e... Beckenbauer, cara, é um nome grande, parece nome de filósofo. Beckenbauer. Tá bom. Então vamos colocar Matheus e Beckenbauer. Vai lá. Me chamo Donizete, tenho 22 anos e sou do Rio de Janeiro. Minha história se passa no ano de 2014, ano do cavalo, ano em que um paysandu comemorava seu centenário. O Orkut conhecia seu fim, assim como a rainha Fabiola da Bélgica. Ah, ela morreu em 2014? É, que triste. Não sei, cara, o que importa, Rafael? O que mais aconteceu no ano de 2014? 2014... Sei lá, lembro de nada não. Acho que nada importante aconteceu. É, deixa pra lá. Melhor assim. Com os recém-completados 18 anos, desfrutava da oportunidade de ver uma Copa do Mundo em meu país. Como frequentador assíduo do Maracanã, não poderia deixar de assistir nem que fosse um único jogo em loco. E eu consegui. Eu e um amigo, que eu vou chamar de Carlos. Carlos, o goleiro de 86? Carlos Germano. Carlos Germano, boa. Que foi o goleiro reserva de 98. Exato. Fomos ao jogo entre Alemanha e França, pelas quartas de final da Copa. Escolhemos torcer pelos alemães. Mal sabíamos o que viria a seguir, não é mesmo? Era uma tarde de sol com o típico calor carioca. Nenhum problema pra nós. Mas os alemães ao nosso redor pareciam derreter. Durante o intervalo do jogo, Carlos Germano foi ao banheiro e decidi socializar com os comedores de chucrute. Foi quando conheci duas pessoas, Matheus e Beckenbauer. Irmão e irmã que vieram de Dortmund. Matheus era um cara bem engraçado. Peraí, porque... você pode sempre falar Lothar Matheus? Meu Deus do céu. Lothar Matheus era um cara bem engraçado, o que quebrou imediatamente o estereótipo do alemão carrancudo. Já a Beckenbauer era uma menina maravilhosa. Quando for Beckenbauer, você pode falar Kaiser Beckenbauer? Ô, Jesus Cristo! Não, mas Kaiser aí pode ser só de homem, Kaiser, não? Não, não interessa, mas é o apelido dele. Eu acho que não devia, porque aí a gente tá distorcendo. Beckenbauer é um sobrenome. Então pode ser Fraulein Beckenbauer? Não, aí você tá querendo me fuder que eu tô usando o aparelho. Caralho. Tá bom. É. Já a Beckenbauer era uma menina maravilhosa, morena, com os olhos mais verdes que já avistara em toda a minha vida. Super simpática e com um sorriso maravilhoso. Obviamente, me apaixonei de cara. Como não se apaixonar pelo Beckenbauer, né? Aquele cabelo. Mas não sabia como tentar abordá-la com seu irmão ali. Após o retorno de Carlos Germano, apresentei-o a Beckenbauer e ao Lothar Matthäus. Conversamos bastante e comemoramos a vitória alemã sobre os franceses. Enquanto Carlos Germano e Lothar Matthäus discutiam sobre a final de 2002... Doces tempos. É. Se encontrava o alemão e discutia a final de 2002. É. Perguntei a Beckenbauer se ela continuaria no Rio. Ela disse que sim, já que não possuía mais ingressos para os jogos, assim como eu. Logo, a convidei para irmos na FanFest, que ocorria na praia de Copacabana, para assistirmos o próximo jogo. Ela aceitou e trocamos telefones. Porém, perguntou se poderia levar o Lothar Matthäus. Eu concordei, mesmo sabendo que isso iria me atrapalhar. Até porque você não tinha como impedi-la de fazer isso. Exatamente. É, o Beckenbauer sempre leva o Lothar Matthäus. Sempre. Mas eu não havia percebido algo muito importante. O próximo jogo da Alemanha era contra o Brasil, ou seja... E o Neymar estava fora. Nossa, estaríamos um contra o outro. E talvez isso me levasse a fracassar em minha empreitada de conquistar Beckenbauer. Mal ele sabia que esse era o menor dos problemas. Nossa. Mas o convite já havia sido feito e se a Alemanha perdesse o jogo, ela talvez desanimasse para o resto da Copa. Para lidar com o Lothar Matthäus, chamei uma amiga minha, que eu vou chamar de Gonçalves. Na estratégia de separá-lo da irmã. Quando chegamos à praia, encontro Lothar Matthäus e Beckenbauer num restaurante perto da FanFest. Apresentei-os a Gonçalves, que logo tratou de se aproximar de Lothar Matthäus, o que pareceu ter funcionado perfeitamente. A gente deve imaginar o Gonçalves careca ou com cabelo? Com cabelo, com né? Com cabelo, por favor. Sempre. Ok. Ao chegarmos na FanFest, o jogo já havia começado, estava 0-0. Não por muito tempo. A vida era tão boa, a gente não sabia. Nossa, nós fomos tão felizes por alguns minutos. Não, quando foi 2-0 estava bom ainda. É verdade. A gente estava achando horrível o fim dos tempos, mas estava tudo bem. Eu e a Beckenbauer fizemos um jogo. A cada gol alemão, tomaríamos uma cerveja, e a cada gol do Brasil, tomaríamos uma caipirinha cada. Ainda bem que não foi o contrário. Ainda bem que não foi o contrário. Pensávamos que o placar seria baixo, como tinha sido durante todo o torneio. O Brasil era melhor no começo e sufocava o time alemão. Porém, aos 11 minutos, começou o passeio. Peraí, o Brasil era melhor no começo? Eu não lembro mais disso. Era. Isso ficou totalmente deletado. Opa, rapaz. Pô, eu não sei porque eu tava ouvindo o jogo pelo rádio em espanhol, mas aparentemente sim. Eu estava assistindo o jogo em Manaus. E Beckenbauer começou a tiração de sarro, que duraria muito tempo. Bebemos a primeira cerveja. Disse a ela que o Brasil era melhor e que viraríamos o jogo. Mas 10 minutos depois, 2-0. E lá vai mais uma cerveja. Antes mesmo de terminarmos a segunda, a Alemanha marcava o terceiro gol. Ali já sabia que iríamos ser goleados. E Beckenbauer me zoava tanto que parecia brasileira. Lothar Matthäus se juntou ao coro. Quando o quarto gol foi marcado e 4 cervejas depois, já estava bem calibrado, assim como o Beckenbauer. Lothar Matthäus e Gonçalves também bebiam, mas possuíam uma resistência absurda ao álcool. Olha a bola tocada, virou passeio, 5-0. E 5 cervejas na conta. Tentei fazer minha abordagem no intervalo, mas a zoação sobre o jogo bloqueava qualquer aproximação que eu tentava. Achava que não teria mais chance. Obrigado, Felipão. A verdade é que tem um lance do time do Brasil que vai afetar a gente nessa Copa de novo, que assim, o Brasil não sabe estar perdendo. Ele não sabe nem estar empatando. Aquilo é tão importante pro brasileiro que ele entra no desespero na hora. Olha todas as últimas Copas. O Brasil tomou um gol, ele tá dominando. Tomou um gol, já fica nervoso. Tomou dois gols, o nego começa a chorar já. No jogo de 94, que foi contra a Holanda, o Brasil abriu 2-0. E depois a Holanda veio e empatou 2-2. Os caras estavam desesperados já. Puta que pariu, a gente vai perder o jogo, eles vão virar. Porque não adianta, cara. Ninguém consegue controlar esse emocional aí. A gente é treinado muito tempo pra dar muita importância pra isso. Sim. No segundo tempo, só queria que o placar continuasse igual pra poder ir embora. Até que vejo Lautaro Matheus e Gonçalves aos beijos na areia escaldante de Copacabana. Aquilo reviveu minhas intenções com o Beckenbauer. Mas antes que eu pudesse tentar qualquer coisa, 6. Depois 7. E lá íamos nós tomar mais 2 cervejas. Havia perdido toda a dignidade. Mas quando o Brasil marcou seu inútil gol, comemorei tanto quanto um título. E devolvi, mesmo que de forma irônica, toda a zoeira a Beckenbauer. E tomamos a caipirinha derradeira. Ao apito final, notamos que Lautaro Matheus e Gonçalves haviam sumido, o que me deu novamente a oportunidade de conquistar Beckenbauer, o que me drenou todo o álcool que havia ingerido. Ficamos na praia assistindo o pôr do sol e o vai e vem das ondas, conversando sobre a vida, e quando vi que havia uma sujeira em seu cabelo, a vida entrou no modo tutorial. Quando retirei o objeto, coloquei a mão em seu rosto e a beijei apaixonadamente com o mar ao fundo. Finalmente, o momento cinematográfico que tanto esperei. Finalmente aconteceu. 7-2. Aí. 7-2. Convidei Beckenbauer para minha casa. Ela parecia relutante, mas aceitou o meu convite. Ao chegarmos lá, marquei o maior gol daquela Copa. O jogo terminou 7-1, mas meu placar moral era de 8-7. Retornamos à FanFest para a final contra os argentinos. Nem preciso dizer para quem torci, não é? Pelo menos isso. Nosso romance durou até seu retorno para Dortmund, 2 semanas após a Copa. Nunca mais vi Beckenbauer, mas lembro daquele momento até hoje. Desculpem pelo e-mail longo e parabéns pelo podcast, estou maratonando e serei assinante em breve. Abraços, Donizete ou Pantera. É legal que esse e-mail é uma história de vitória em meio a uma enorme derrota. Sim, né? Aparentemente a maior derrota de todas, segundo o Rafael. Né? É, na verdade ele ensina pra gente que a gente tem que realmente separar o futebol da vida e tentar as vitórias mesmo quando a derrota parece muito grande. Eu tenho uma regra que é assim, na Copa do Mundo o Brasil vencer é a coisa mais importante do mundo. O Brasil perder não tem a menor importância, entendeu? Só é mega importante na vitória, na derrota, ok, beleza, acontece, alguém tem que perder. É, eu aprendi isso da forma mais dura, porque a Copa mais importante pra mim foi a Copa de 90, porque eu tinha 10 anos. Eu tava muito empolgado. Quando tava nas eliminatórias, o Brasil tava mal classificado nas eliminatórias. Tava ruim, sabe? E aí, num jogo contra o Paraguai, que era o líder, o Bebeto fez aquele lindo gol de voleio e tudo pareceu melhorar. E aí o Brasil foi pra Copa super bem, ganhou os 3 jogos da primeira fase e pegou a Argentina, que tinha perdido pra Camarões. E aí a Argentina ganhou por 1-0, depois de levar a bola na trave. O Brasil só pressionou, foi tipo, o jogo foi meio campo só. Brasil no ataque e na Argentina na defesa. E vários daqueles momentos que você fala assim, vai ser gol, que você levanta da cadeira e quase. E aí no finalzinho o Maradona passou por todo mundo, tocou pro Caniggia que fez o gol. Foi muito triste, cara. E a Argentina com goleiro reserva, né? Foi o único jogo de futebol que eu chorei na vida, foi esse. E com razão. Até chegar no 7-1, você percebeu que esse nem foi tão ruim. É, eu percebi que meu coração já havia sido endurecido para sempre. E naquele momento acabou, assim. A gente podia não ter ganho em 94, ele continuaria endurecido, assim. Que ele foi o dia que eu jurei nunca mais passar fome. Ou melhor, nunca mais chorar por futebol. Posso terminar? Vai lá. Finaliza, Guga. Posso tocar pro gol? Por favor. Pode correr pra bandeirinha de escanteio segurando a bola enquanto vem 4 turcos atrás de você. É isso que eu vou fazer. Saudações, Guga, Rafa e Caio. Me chamo Elton. Fala em meu nome, até porque pela própria história a ser contada, eu serei facilmente identificado com uma simples pesquisa no Google. Caramba. Eita. Tenho 26 anos, sou advogado e vendi a Copa de 98 para a Nike. Não, tô brincando. Tenho 26 anos, sou advogado, mas à época dos fatos aqui narrados, eu tinha 22 anos, era um simples estagiário e, claro, o calendário apontava que estávamos no ano de 2014. A gente recebeu muito e-mail do ano de 2014. Cara, é impressionante, porque é tão traumático que todo mundo lembra exatamente o que estava fazendo nesse dia. E várias pessoas estavam com alemães e contaram essa história. A gente recebeu muita história boa. Obrigado por todo mundo que mandou as histórias de Copa do Mundo. Mas a gente acabou não ressaltando tantas de 7-1. E se vocês perceberem, a gente fez uma ordem cronológica das Copas que ficou demais. De início, antes de entrar na história em si, devo dizer que sempre fui um cara sortudo. Já ganhei alguns sorteios no período escolar, um liquidificador em um sorteio de rifa. Caraca! Alguns bingos espalhados pela vida, uma promoção de Facebook, mas nada que chegasse ao nível da sorte que tive na Copa do Mundo de 2014. Em junho de 2014, um amigo da faculdade me informou que o Sport TV estava promovendo um bolão de jogos da Copa do Mundo, no qual cada jogo, algum bolãoador, seria premiado com uma Smart TV. Olha lá. Ele mandou aqui o link da notícia. Sim. Como qualquer estagiário matando um tempinho, quer dizer, analista do futebol moderno, analisei os matchups e chutei placares comuns. E pra minha surpresa, acabei acertando alguns, 1-0, 1-1, etc. E até mesmo o 3-1 que a Costa Rica enfiou no Uruguai. Isso aqui... Caraca, arriscado esse, hein? Vocês já ganharam algum bolão, assim, importante? Que vocês ganharam alguma coisa legal? Bolão? Bolão, não. Mas sorteio já, algumas vezes. Por quê? Eu, uma vez, joguei o bolão do Balípodo. Eu não sei se ainda existe o Balípodo. Era um site muito bom do Biratã que promovia, por conta própria, um bolão dos principais torneios. E aí teve um bolão da Copa América. Você tinha que chutar os vencedores de todos os jogos, quem passaria para as quartas, quem passaria para a semi e quem ganharia a final. E eu participei, teve mais de 1000 participantes do Brasil todo, e eu ganhei o bolão. Pô, parabéns, cara. Caraca! E como prêmio, eu ganhei uma camisa do Rio Branco, que eu guardo até hoje. Pô, não sabia disso. Até hoje eu não sabia dessa história. Quando foi isso? Foi na Copa América de... Acho que foi antes da Copa de 2010. Deve ter sido na Copa América de 2008. Legal. A única coisa que eu já ganhei foi um frango assado no bingo da quermesse da igreja da minha avó. Pô, é um bom prêmio também. É um prêmio maravilhoso, cara. Eu adoro ganhar comida. Uma vez a gente tava passando as férias no Hotel Fazenda e tinha um bingo que sorteava algumas coisas, assim. Tinha uns brindes e aí dependendo do número que você fazia lá, você ganhava... Na verdade, vinha uma ordem de coisas sendo sorteadas. E tinha uns prêmios bons, assim, algumas coisas legais, tipo um Walkman, coisas assim. E eu ganhei um pacote de biscoito. Ok, ok. É, melhor do que não ganhar nada, mas mesmo assim... Exato. Ocorre que, mesmo acertando os placares em cheio, inclusive acertando quem foi o último marcador, caramba, eu não ganhava a maldita da TV, uma vez que um dos primeiros critérios de desempate era a hora do palpite, ou seja, a pessoa que acertou o placar e registrou primeiro era o premiado. Vale ressaltar aqui que milhares de pessoas haviam palpitado no bolão assim que foi possibilitado, e eu apenas registrava meus palpites horas ou minutos antes dos jogos. Foi a partir desse momento que eu mudei meu approach em relação ao bolão. Olha aí a tática do matemático, hein? O jogador. Esse é o jogador. O jogador. Percebi que para efetivamente ganhar uma TV, apenas acertar o placar não seria suficiente. Eu deveria acertar o placar e acertá-lo sozinho, de forma exclusiva, glamurosa. Cara, eu já sei o que vai acontecer. Uhum. Glamurosa. Sui generis. Fazer algo único que jamais alguém tinha feito. Como de forma análoga, assim o fez o cara que não pegou o australiano. Dessa forma, para todo jogo, minutos antes, eu registrava em palpites de placares impossíveis, tais como 8-0, 9-2, até palpitei um 11-3, Chile contra Brasil. E claro, errava de forma extraordinária. Esse cara sabe jogar e sabe se divertir. Exato. Pena que a gente sabe o que vai acontecer. A partir das quartas de finais, percebi que a estratégia era até que razoável, mas os placares que eu estava apostando eram realmente impossíveis de acontecer. Então, de forma um pouco menos agressiva, eu palpitava 4-4, 5-0, 6-1, entre outros resultados impossíveis. E aí ele riscou o win de antes. Que triste. 4-4 teria sido bem maneiro também. Sim. Foi então que no fatídico 8 de julho de 2014, quando no meio da tarde eu estava saindo do meu estágio, tomei a decisão que mudaria, mas nem tanto, a minha vida. Eles... cortou, mas nem tanto. Registrei o palpite de 7 para a Alemanha e um golzinho de honra para o Brasil com o último marcador, Miroslav Klose. Caralho. Vamos fazer alguns segundos de silêncio? Para a música aí, Caio. Ok. No caminho à casa de um amigo para assistir o jogo, no carro, disse a minha namorada o placar que tinha apostado. E claro, ela ficou incrédula e desapontada ao mesmo tempo. Me lembro muito da frase. Ai, Elton, se é pra jogar um placar desses, nem joga. Meu Deus do céu. Essa frase ele deve ter jogado tantas vezes na cara dela. Cara, vocês já ouviram aquela história de que existe uma probabilidade muito grande que a gente tá vivendo numa simulação da realidade? Sim. Claro. Porque assim, se essa possibilidade existe, a probabilidade da gente ser a realidade verdadeira e não uma simulação é muito pequena, né? Sim. Então tá, partindo desse ponto, se a gente tá numa simulação da realidade, é muito possível que o cara que tá jogando esse The Sims que a gente tá vivendo, achou maneiro que esse cara jogou um 7-1 e fala, ah, vou deixar esse cara aqui ganhar. E tudo foi por causa dele. Exatamente. Eu ia deixar o Brasil ganhar normal, mas agora que esse cara jogou um 7-1 vai ser muito engraçado. Então é bem possível que seja tudo por sua causa, Elton. E você devia ter ouvido sua namorada. Antes do jogo, já na casa do meu amigo, com mais umas 20 pessoas aproximadamente, ele escreveu assim, 20, aí entre parênteses, 20 por extenso. O que prova que ele é advogado. Porque advogado só escreve assim. Traz 10, sim. 10 pães, né? Aí ele coloca, né? Tipo, quando ele vai escrever um, ele coloca entre parênteses, H-U-M. É, com H, é. Um. 20 pessoas aproximadamente, também revelei minha premonição. Falar premonição é muita prepotência? Que importa agora, né? É. E, obviamente, todos nem ligaram. Bom, nem preciso dizer que o resto é história. Na verdade, eu tenho uma outra teoria aqui. Para cada ação que a gente faz, a linha do tempo se divide entre as duas coisas que acontecem, certo? Existe essa teoria também. Sim. E aí, esse cara teve a ação de fazer isso e só pode existir duas linhas do tempo. A que ele ganhou e a que ele não... Na verdade, várias. Uma delas é a que ele ganhou. E é nessa que a gente tá vivendo. Putz. Então, mais uma vez, Elton, eu sinto muito te dizer, mas a culpa é sua. E que se nós fôssemos viajantes entre linhas alternativas do tempo, a gente podia ir pra várias linhas em que isso não aconteceu. É, porque só um cara pôs esse placar lá. Não tem um outro cara que colocou o placar de 6-1, outro que colocou 5-1, entendeu? Só tem uma linha do tempo, que é 7-1, que é essa que a gente tá vivendo. Pensa que em uma das linhas do tempo, a gente vai pra final e perde da Argentina, tá? É, será que seria pior, né? Eu acho que eu prefiro 7-1. É, eu prefiro. Pensando bem, o Elton salvou a gente dessa linha do tempo. Cara, pensa que os argentinos, eles ganharam da gente em 1990. Depois disso, o Brasil ganhou duas Copas do Mundo e chegou à final de mais uma. E os caras vieram aqui, no Brasil, cantar uma musiquinha que eles diziam que eles eram nossos papá, porque eles ganharam em 90. Imagina se esses caras ganham a Copa aqui no Brasil. Não, ia ser insuportável. Cara, e o Brasil não ia ganhar da Argentina? Não. Porque um golzinho que saísse da Argentina ia ficar todo mundo tão nervoso, já sair pra porrada. O Brasil não ia conseguir ter a calma de ganhar da Argentina. Ainda mais esse time aí do 7-1. Na verdade, a linha do tempo que o Brasil foi campeão, ela foi quebrada junto com a coluna do Neymar. Não, a linha do tempo que o Brasil foi campeão foi contra a Holanda. Porque a Argentina, na linha do tempo que a Argentina foi pra Copa, a que o Brasil foi campeão ele não ganhou. Se o Brasil fosse pra final com a Argentina, ele não ia ganhar, porque não existiria sangue frio suficiente pra isso. Confesso que no intervalo me achei muito burro. Ficava pensando que não poderia ter mudado a estratégia de apostar placares realmente impossíveis, como a 10-0, por exemplo, para placares quase impossíveis, tal como 7-1. Enfim, em meados do segundo tempo, a Alemanha faz seu sétimo gol e, obviamente, todos fomos ao delírio. Ocorre que, naquele momento, era muito mais provável que a Alemanha fizesse o oitavo gol do que o Brasil fizesse um único gol. Não preciso dizer que aos 44 minutos do segundo tempo, quando o Ozil recebeu livre na área e deu um toque que passou triscando na trave, meu coração parou. A Alemanha quase fizera o seu oitavo gol. Contudo, como todos sabem, Deus é brasileiro. É, e ele decidiu fazer a alegria só de uma pessoa ao invés de todas. E operou um milagre com o intermédio de Oscar. Ah, Oscar, como eu te amo. Ou como diria o Rafael, ah, Oscar, Jancutiano. Que aos 45 minutos do segundo tempo, em uma ausência visível a olho nu da Alemanha de se defender, lógico, porque nem que tava indo embora já, né? Fez o gol que, pra mim, foi o mais bonito de sua carreira. O gol que selara o resultado que palpitei. O gol que me colocou na história. O gol que transformou a minha vida, nos 2 dias posteriores ao jogo, em um inferno. Que legal que essa história existe, cara. Já na noite de 8 de julho, quando eu já havia contado para muitas pessoas que havia acertado o placar, uma pessoa que trabalha em uma filial da Rede Globo me ligou pedindo uma entrevista, por telefone mesmo, o que fiz sem pestanejar, ainda mais pela zoeira. Ele manda o link aqui da entrevista, vamos colocar aí no post, Caio. Sim. O duro é que não sabia o efeito que tal entrevista iria gerar. Meu celular não parava de tocar. Inúmeras redes de televisão, jornais, entre outros, estavam me ligando para agendar uma entrevista. Literalmente, meu celular tocava de minuto em minuto. A minha mãe ficou desesperada. Me pediu, pelo amor de Deus, para que eu falasse bem do Brasil nas entrevistas para não ser linchado na rua. Pedido este, claro, não foi atendido. Embora as ligações estivessem enchendo o saco, no primeiro dia, eu não conseguia dizer não. Eu topava dar uma entrevista. Devo dizer que eu criei um objetivo na minha cabeça. Eu falaria uma história diferente em cada entrevista. Apenas pela zoeira. Eu tô muito feliz que ele abraçou isso, cara. Eu tô muito feliz. Às 8 horas do dia seguinte, repórteres da Globo estavam na minha casa me fazendo as mais variadas perguntas. No meio da manhã, bati um papo com Fátima Bernardes no meu quase recém-criado programa Encontro. E ele mandou o link aqui também, Caio, põe lá. Caraca. Às 13 horas, dei entrevista para a Sekai Hot Journal. Sim, um programa de uma rede de TV japonesa, a gloriosa e famosa Fuji TV. Vou ter que abrir o parêntese aqui para dizer que essa foi uma das coisas mais loucas que já fiz. Estava no Skype conversando com duas velhinhas japonesinhas, uma que fazia as perguntas em japonês e uma outra que traduzia. Eu quero o link dessa, porra. É, porra, a gente tem que procurar lá. Por volta das 15 horas, uma emissora local da Band estava no escritório que eu estagiava para uma entrevista. Vocês não têm ideia da decepção da repórter nesse dia. No site da Globo, a manchete dizia que um jovem paranaense havia ganhado sozinho um bolão com 148 mil apostas. No meio da entrevista, após a mesma fazer perguntas introdutórias, ela me pergunta: eu vou fazer a voz da repórter da Globo imitando Caio lendo e-mails, que é igual ao repórter da Globo. Ok. E aí, como é ter embolsado 148 mil reais no bolão? Caralho, não leio assim. 148 mil? Eu não ganhei nada de dinheiro. Inclusive, não estou nem ganhando dinheiro com essas entrevistas que eu estou dando. Ué, mas no site diz que você ganhou um bolão de 148 mil reais. Caralho. Na verdade, a manchete diz 148 mil apostadores, minha senhora. Que na verdade não apostaram nada, nenhum centavo. E eu ainda. Mas eu não posso reclamar. Ao que parece, eu vou ganhar uma Smart TV. Ela: uma TV? Sério? Só isso? Qual o tamanho dela? E eu: não sei, ainda não a recebi. E ela: nossa, Elton, acho que vamos cortar essa parte. Não ficou muito legal. E assim, passei o dia dando diversas entrevistas, sendo que para cada uma, disse uma coisa. Em uma, eu falei que eu tinha visto que o Fred estava jogando muito mal, como um verdadeiro cone. Coitado do Fred. E que este é o motivo do meu palpite. Em outra, disse que o Felipão estava perdido e desorientado. Em outra, disse que sonhei com o resultado. Essa é a melhor. Em uma das últimas, que eu dei em casa com minha mãe assistindo, para uma emissorinha local e sem expressão, eu disse que coloquei por engano 7-1 em favor da Alemanha, que queria ter colocado em favor do Brasil e que chorei muito após a derrota. É claro, fiz isso para tranquilizar minha mãe e para acabar ainda mais com o crédito que a pequena emissora tinha. No segundo dia, confesso que já estava de saco cheio. Minha família não aguentava mais atender telefonemas e terem de agir como verdadeiros secretários, mentindo que eu não estava em casa. Minha irmã, coitada, à época dos fatos, estava estudando para concurso e não aguentava mais aquela gente toda entrando em casa. As inúmeras ligações, toda a conversa que girava em torno de mim. Ela me contou, dias mais tarde, que estava tirando um cochilo em meio ao caos de ligações, já que não estava conseguindo estudar, quando seu despertador, que estava programado para tocar a rádio em vez de pip, pip, pip, pip, pip, pip, começou a emanar a minha voz do aparelho. Sim, o despertador tocou no momento que eu estava dando uma entrevista para a CBN local. E ele manda aqui o link da entrevista. Que desespero. Ela ficou totalmente perdida. Me disse que não sabia se estava sonhando, tendo um pesadelo, se estava sendo punida pelos deuses por ter sido uma má irmã no passado. Nunca saberemos. Então talvez a culpa não seja do Elton, e sim da irmã do Elton. Por ela ter sido uma má irmã. É. Os deuses falaram assim, então já sei, a gente vai fazer o Brasil perder. Tem aqui uma boa oportunidade pra punir a irmã do Elton. Já que ele apostou 7-1 pra Alemanha no bolão, vamos fazer isso acontecer, e aí depois a gente vai punir ela com telefonemas na casa dela. Enfim, os dias seguintes ao jogo foram peculiares. Um amigo criou um hobby de salvar e mandar sites gringos em que eu aparecia. As pessoas me cumprimentavam na rua, vinham me falar que eu era zoeiro. E pra felicidade da minha mãezinha, eu nunca fui linchado. Já se passaram 4 anos do ocorrido. Já se passaram 04, entre parênteses, 4 anos do ocorrido. E algumas pessoas ainda me reconhecem, fazem piadas, perguntam sobre a seleção, e com a chegada próxima da Copa de 2018, muitos vêm me lembrar do fatídico dia em que eu acertei o bolão do 7-1. Não sei se isso se enquadra no contexto de não história. Não, cara. Foi a melhor história. Que isso? Foi a melhor. Fechou com chave de ouro. Mas queria compartilhar com vocês a minha versão dos fatos. Gosto do programa e desejo todo o sucesso do mundo pra vocês. Abraço, Guga Rafikaio, Elton Sato ou o cara do 7-1. Cara, todo o sucesso do mundo pra seleção do Brasil, cara! Quando esse programa for pro ar, a gente já vai ter estreado na Copa, né? Sim. E a gente não sabe o que realmente vai ter acontecido. Mas o Brasil geralmente estreia bem, né? Ele vai bem na primeira fase. Estreia bem, vai bem na primeira fase, né? Em todas as Copas do mundo, só em uma o Brasil não passou da primeira fase. Isso já tem 52 anos. E mesmo na Copa de 94, ele empatou um jogo. Mas assim, o Brasil vai bem na primeira fase, porque a primeira fase não deixa o cara nervoso. Ele pode perder. Ele pode empatar, que tudo bem. Entendeu? O problema do brasileiro é o nervosismo. Mas, voltando. Eu não sei como é que foi o jogo com a Suíça, porque a gente tá gravando isso bem antes. Mas eu acho que esse é o ano, cara. Eu acho que a gente vai ganhar de novo. Eu tô achando também. Eu tô otimista. Se tem alguém que pode pôr calma nesse time, é o Tite. E o Tite tem essa coisa de mexer com o psicológico das pessoas, né? Pra elas ficarem confiantes e... É, então. E saber o que fazer na hora certa. Então, o Tite é o cara que a gente precisa e eu tenho fé que vai dar certo. Eu falava isso do Filipão em 2014 e falava isso também do Júlio César, goleiro. E, enfim... Mas é isso, a esperança é a última que morre. Vamos encerrar cantando a música da Copa? Vai, canta comigo. £120 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. Tchau, galera. Até depois da Copa. Falou, pessoal. Adeus. Tchau, gente. Este podcast foi editado por Caio Corraini.